Parfait. Soyez. Se bora, minha galera, canal passou. Demorou, mas chegou, hein? Tá ficando complicado demais. Não dá pra entender. O nosso amor tá aumentando. Eu já estou te amando. Eu quero só você. Tá ficando complicado demais. Não dá pra entender. O nosso amor tá aumentando. Eu já estou te amando. Eu quero só você. Mas o problema é teu marido que está procurando um dia nos fraglar. Eu já fiquei sabendo que ele anda dizendo que vai me matar. Imagina se ele soubesse o que eu faço contigo quando passo, amor. Te faço de laranjinha e chupo você todinha e você gostou. Bora, pena cova! Vamos lá, uma trocadista, chama! Pá! Chama, Rivilson, vai! Eu tô cansado de ontem. E tá ficando complicado demais. Não dá pra entender. O nosso amor tá aumentando. Eu já estou te amando. Eu quero só você. E tá ficando complicado demais. Não dá pra entender. O nosso amor tá aumentando. Eu já estou te amando. Eu quero só você. Mas o problema é teu marido que está procurando um dia nos largar. Eu já fiquei sabendo que ele anda dizendo que vai me matar. Imagina se ele soubesse o que eu faço contigo quando passo, amor. Te passo de laranjinha e rupo você todinha e você gostou. Imagina se ele soubesse o que eu faço contigo quando passo, amor. Passo de laranjinha e chupo você todinha na pegada do vaqueiro, vai! E vai-me embora, amor. Deixa esse cara pro papo. E vamos embora, amor. Deixa esse cara agindo o santo, vamos enlaçar, meu rei! Vai-me embora, amor. Deixa esse cara pro papo. E vamos embora, amor. Deixa esse cara pro papo. Portal do Arrocha. Parkinson Live, é o vivo, meu ré. O empresário Morel Valdir Produções. E tá ficando complicado demais. Não dá pra entender. O nosso amor tá aumentando. Eu já estou te amando. Eu quero só você. E tá ficando complicado demais. Não dá pra entender. O nosso amor tá aumentando, já estou amando, eu quero só você. Mas o problema é teu marido que está procurando um dia nos fraglar. Eu já fiquei sabendo que ele anda dizendo que vai me matar. Imagina se ele soubesse o que eu passo contigo quando faço amor. E passo de laranjinha e chupo você todinha e você gostou. Imagina se ele soubesse o que eu bato contigo quando faço amor. E derrubo você todinha e você. Vamos embora. Papo. Deixa esse cara. E vamos embora, amor. Deixa esse cara pro papo. E vamos embora, amor. Deixa esse cara pro papo. É show, mamá. Isso é banda sensação. Navega na brilhadeira. Pena corre, eu vou me ver.